374 para Guarulhos, aguarde Copa um minuto. Nove decola 04, controle 208. Controle Salvador, boa noite, Otan 3178, formação Alfa, autorizada a descida até o nível 150. Otan 3178, identifica a chegada na área e desce até o 50. 050, autoriza voar em TAP da presente? Autorizado. Obrigado. Via peso do 16, decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda, e depois voa a posição Bridge. Aciona o código 5415 e o controle 120, decimal 8. Gente, o 360 Guarulhos, autorizado, via peso do 16, decola da 10, curva à direita, posse da El, Leda, Bridge. 5415, transponder e o controle 1208, voo 974. Correto, em operacionamento. 974, voo 974. Jet 6747, chama Recife, 251, 3325. 251, alterno 3325, 6747. 064, na posição 2, por pega, treinamento. 074 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, estou no 074. Fiquei no 3, aguarde. Então ativo, autorizado Duna, descendo para 2000 com 1016, com managem estabilizada LS. Salvador, postar a 599. Prossiga. Autoriza nível 190 para o 599. Suba restrito para 190, aguardando 190 para o final. Gente, grato, 190, 599. Nada. Tio 230, Aracaju, pronto, cópia. Firmativo. Autorizado, Aracaju 230, via Golfo 677, decola da 10, curva à direita na saída Pucajamo e depois voa Aracaju, aciona o código 5424 e o controle de frequência 2058. Noite, web 7 no 6, 200 para 1, 50 centavos. L57 no 6, identifica a chegada mar e desce até o 060. 060. Força aérea 5919, autorizado 190 como final. Grato, autorizado 190, boa noite. Ainda na escuta do controle. Sim, é, ainda na escuta. Táxi Golo 074 com 50 a bordo, 3:58, alterno Galeão. Libre táxi, chame no ponto de espera, pronto. Libre táxi, chame no ponto de espera da 10, pronto, Golo 074. Cara, 599. Saíra aí atrás, autorizado para o pushback, chame táxi. Salvador, muito boa noite, Rio 5972, ciente informação Alfa para cópia Galeão, nível 320. 050, web 76. 372 para o Galeão, ponto cópia. Afirmativo, senhor. Obrigado, IW7. Aleira, conta da 10, bom 074. O Rio 5972 está autorizado para o Galeão, nível 320, via Peruísque 50. Decola da 190 com curva direita na saída da Euleda e depois voa posição Eudes. Acione o código 5423, controle frequência 120.8. Para o Galeão, autorizado nível 320, via Uniforme Whisky 50. Perfil da Euleda Eudes, decola 10, primeira curva direita. Aciona 5423, 120.8, o controle Salvador. Rio 5972. Correto, chama para acionamento. Chamaremos. Serra Vitor, confirma o estimado de pouso. Seu localizador visual está 3178. 3178, completa final, torre 186. 186. Salvador, boa noite. TAM 3178 estabilizado, localizador, já avisou com o campo. Se a gente continuar a aproximação, vai de autorização de pouso, 3178. 78. Táxi à direita, chama no ponto de espera pronto para decolagem. Táxi à direita, chama no ponto de espera para decolagem, 2.235. Gol 074, decola 17, controle 120.8. 08, Moraes. O 3178, cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 100 graus, 8 nós. Negativo, baixo checado, 3178. 074. Boa noite, usando... Gol no 074, check transponder. Boa noite, falou. Semana 5-4 no recebo. Gente, ainda não recebo no radar no 074. Suba para 360, seta da El. 360 da El. Chegando agora? Agora sim, cruzando 3.100 pés. Obrigado. Desculpa aí. Gente, mantém a posição. 16 está livre LS, reporta estabilizado. 3 mil pés e 16 livre LS, 77. Salvador, Rio 5972, para o pushback e acionamento. Está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamaremos corpo para o táxi, Rio 5972. Autorizado, aliás, manter o 4235. Solos 2-1, no nível direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém-me escuta. Escuta, mantém Alfa, a Juliette, mantém Alfa até a Juliette. 4235 no ponto, livre decolar, vento 060 graus, 5 nós. Livre decolagem para o Zul, 4235. Para pushback acionamento, tanto 3305, no seu meio adulto. Autorizado, chame táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, tanto 3305. Papá Romeu, Fox Serra Vitor. Está agora 65 milhas Nordeste Salvador, serviço radar terminado, mantenha 090 e chame controle Aracajum 203. Decola os 23, controle 208. 08, boa noite. Controle Salvador, é o Azul 4235. Azul 4235, contato radar 360, cega da época. Cega da época, 4235. Estabilizado, Web 57 no meio. Torre, 1186. 186, obrigado, boa noite. Chamará quando pronto para a decolagem, Rio 5972. Então, Salvador, Web 57 no meio, embaixo travado, sinal para 1 no 0. Ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Continua. Boa. 3178, mantém a posição. Ponto espera da 10 Rio 5972. Sente, mantém a posição, 5972. Mantém a posição, Rio 5972. 57 no meio, cheque o trem autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 3 nós. Autorizado pouso, o trem está embaixo para lá. Para o táxi de OTAN 330143 a bordo, 1330 de autonomia, alterna Natal. Autorizado via pátio Índia até o ponto de espera, chamando o ponto de espera pronto para decolar. Autorizado pátio Índia, acusará no ponto de espera decolar, OTAN 1330. Após saída da aeronave da companhia, ingresso esquerdo, para a remota, me escuta. 7-1-3-1-7-8. Salvador, acionamento 224, puxa acionamento, posição 1. Na 1, aguarde. Aguarde. Autorizado, Alé, Mateu Rio. Alé, Mateu Rio. Ponto de espera pronto, da 3305. Mantém a posição. Mantendo a 3305. O 57 no meio, solos 28, libra à direita. E táxi vira Alfa, chama antes da Juliette, na minha escuta. Correção, Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta. A secundária, 1-3-3-2-5. Ok. 1-2-5-1, secundária, 1-3-3-2-5. Azul, 4-2-5-4-2-3-5. Adicionalmente, chama táxi 6224. Mantenha 3605. Autorizado, Alinhar e manter 3305. 5972 decola aos 30, controle 208. 208, Rio 5972, até sábado. Controle Salvador, muito boa noite, Rio 5972, transfere, passando 2000 pés, Dael, Leda, Eudes. Rio 5972, contato radar, 320, saída Dael. 320, Dael, possibilidade de voar Dael ou Leda da presença? 320, Dael. Dael, muito obrigado. Vai, 6-0-6. Decola os 3-2, controle 208. 208, Marante. Salvador, Oceaner 6224, está pronto para o seu táxi. 8, 9 pessoas a bordo. Autonomia 1 hora 48 minutos, alterna Salvador. Do táxi até o ponto de espera, direita, chama pronto para decolar. Ponto de espera, direita, chama pronto. Quando pronto, 6224.